Minha manito baja, minha manito baja. E agora vamos a bailar aqui me trago pra mover e sonido de pingala. E agora vamos a bailar aqui me trago pra que senta a minha música sonora. Minha manito baqueia, minha manito baja. E agora vamos a bailar aqui dentro do papo belíssimo de hoje de nada.